Hispana. Partiu. 11h50 o nosso previsto, ok? 12h50, confirma. 1150. 1150. Sim, a gente ainda não recebemos aqui no nosso sistema. É, mesmo que seja para 1204, em mais 7 minutos vai constar nosso sistema aqui, é com meia hora de antecedência. E Léo, aos 240 já teríamos o pré-aprovado, só aguardando a inserção no sistema, ok? Partiu 240, confirma a subida prevista, hein? É da El Leda após Leda direto, Léo. Luciano, 312, estabilizou? No localizador, 6312. Ciente, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Torre 1186. 286, reduzimos. Salvador, Guanambi, nível de voo 100. O plano é Yankee. Decola, pista 17, curva direita, cumpre o perfil da subida gole até a posição gole. Após intercepta, radial ideal é 275 Salvador, 60 milhas fora, cancela e prossegue visual 105. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5104. Cópia, esse é o número 1, só instantinho, por gentileza. O Tchali India Fox, correto cotejamento, local de estacionamento é o? Tá com a porta boa, qual o pátio? Aterro, Aero Star, né? Então, pátio 5, é isso? Aterro. 304, para acionamento, táxi circular, chame todos. 86, alternativa é Petrolina. Informação em curso é Índia, 1014, boa viagem. Papá, papá, Tchali India Fox. O Oxiné 6211.4. Oxiné 6211, autorizado Salvador Galeão, nível 360, rota via UPWISC 50, BDEV, UP November 857, decola da pista 10, com curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda BDEV. Controle 119.35, torre 118.60, transponder 5072. Nível 360, decola 10, curva direita, vai ao Leda BDEV, uniforme 150, BDEV, uniforme November 857. Controle 1935, torre 186.5072, transponder, Oxenero 62, o nono, pushback acionamento. O controle, meu cordial, prossiga visual, chame no através do farol da barra. Trabalhamos. Pronto, no 4, pushback, acionamento 6219. Canel 6211, autorizado pushback, acionamento, chame pro táxi. Autorizado pushback, chame pro táxi, 6219. 075 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. 075, alisador, acordando transferência, acordando. Salve, Salvador, bom dia, passarei 2223, autorização para a vitória da conquista. Passarei do 2223, já temos aprovado 260. Vai copiando 2223. TRIP 5345, pronto para cópia? Pronto para cópia, prossiga. TRIP 5345, autorizado Salvador Vitória, nível 380, via UPWISC 50, pista 10, com curva à direita, saída da EL Leda após Leda BDEV, controle 119.35, torre 118.60, transponder 5077. Charlie de Fox copiou a torre, hein? Chame na papá para ingresso, Charlie India Fox. Para na papá para ingresso, tá? E aqui é Oscar, prossiga. Desculpa ali. Modelo 5345. O senhor apresentou alguma notificação à sala IAS? De após o pouso na plataforma, o pessoal da plataforma ligar para o órgão de tráfego aéreo e informar o pouso do Mike Eco Delta, positivo? Oceaner 6312, bom dia. Oceaner 6312, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10, bate 1. Inclusive táxi via Alfa e Juliette pro portão 10, bate 1. Com a vista estabilizada, Nilés. Cliente, azul 4298. Avistado o tráfego, livre pouso. Na 10. Ventão no 20 graus, meia dúzia nós. E para informação, temos um helicóptero iniciando decolagem à sua esquerda, aproximadamente 3 milhas. Não vai interferir no seu pouso. Cliente, 4298, livre pouso. O IAC Oscar é Papa Tango ou Papa Romeu? Papa Tango, senhor. Ciente, informe fora do solo. O Yankee Oscar, a decolagem por conta em risco do comandante. Já está fora do solo, está 2 minutos para o pouso. Ciente, o Yankee Oscar, continue aproximando para o pátio da RIMAR, já tem o seu tráfego à vista. Informe no solo controlado. O vento é 130 graus, 07 nós. Aproxima direto para o pátio. Vai para o pátio do Graécio. Cliente, informe no solo controlado. O senhor poderia informar o indicativo do heliponto? Ainda não está. Foi publicado de hora oficial, não foi ainda, não saiu pelo Rotaera ainda. Mas é Serra Novembro, tá? Serra Novembro. Esse heliponto é privado, não é isso? Positivo, ainda não está publicado no Rotaera ainda. Cliente. Torre FF5826, Torre Salvador, bom dia, Inés da Pista Nazar. Cliente, 5826, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste a 1014. Para informação, temos um helicóptero aproximando para o pátio 4, pátio que fica à sua esquerda. Não interfere na aproximação. Aguarde liberação para o pouso, 5826. Cliente, 5826. Gente, o Challenger Fox, autorizado. Táxi pela pista no 7, chame a linha de pronto. O azul 4298. Solo 34, libera direito, 219 o solo. 219, obrigado, boa. O Yankee Oscar é um esquilo? É um esquilo, senhor. Gente. Na conquista, nível 260, decola da 10, na gole, eval após direto, 1935 controle, 5074, transponder 2223. Cotejamento correto, passaria 2223, decola pista 10 com curva pela direita. Chame pronto pro táxi. Chamar para o táxi 2223. Tá, o passaria 2223, correção. Chame pronto pro push. Sim, chamar para o push 23. Solo Salvador, azul 4298, livrou a pista. Azul 4298, autorizado táxi via Taxiway Alpha, aguarda antes da Juliette. Livre o táxi via Alpha, aguardando para antes da Juliette, azul 4298. Solo Salvador, gol no 923, ciente da informação índia, autorização para Guarulhos, 380. Yankee Oscar já encontra-se no solo. Batam Yankee, Oscar, seu solo aos 3,6, frequência livre no corte. Para o Navarro, Oscar, bravo. Positivo, frequência livre, bom pouso. Muito grato, bom serviço. Solo Salvador, o trip 5345. Confirme após a passagem do Avianca, estou autorizado a iniciar o pushback. Confirma, autorizado, chame táxi. Gente, após a passagem, iniciaremos, chamaremos táxi 5345. India Fox, tá pronto? Sim. Atente a cheira do WebJet. Tá livre a decolagem da 1-7. O vento é 130 graus 9 nós. Charlie, India Fox. Vai aguardar agora então. Salvador, Chanel 6211 para o táxi, 85 a bordo, autonomia 3:40, alterna Guarulhos. 85340 Guarulhos, táxi direita via Índia, ponto espera 10, chame torre 118 decimal 6, altímetro 1014, boa viagem, Chanel 6211. 76219, iniciando o táxi então via Índia, no ponto espera chamada 186, 1014 ajuste, 6211, obrigado, território. É. Alô, Salvador, Gol no 435. No 435 já temos aprovado, Ilhéus, o nível do repetitivo, só instante para 4. Sente o Gol no 435. 1040 aprovado, só instantinho, ok? Sente. Para ingresso, Azul 4298. Sente, aguarde para ingresso, Azul 4298. Aguarda. Foi embora da... Na trip puxando, vai pedir o ingresso no portal 8. Só um instante, gentileza. Sem problema. Solo passarelo 2236 para puxa bem acionamento, remota 14. Gente, número 2 do setor, já temos um Embraer da trip puxou e vai se encontra a sua cauda. E na sequência temos um tráfego para taxi até o portal 8. Só um instantinho para o passarelo. Gente, está aguardando o ECC. Solo, bom dia, web 5826. 5826, táxi autorizado Alfa, Juliette, o portão será o 4. E somente vai estar sem esquerda via aquilo, via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, 5826. Via 6219, ponto espera, pronto. Bom dia, o Chanel 6211, está autorizado, a linha aí decolada 10, o vento é 140 graus, 8 nós. A linha decola 10, 6219. O Delta 500, perna litoral, chame a torre 1186. Salvador, Oceano 6311. Oceano 6311, esse é o controle. Ajuste agora, 1014, via chegada Bonf, desça para 2000. Desça para 2000, muito bom dia. Estou para o táxi, o trip 5345. 5345, táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal, ponto espera 10, torre 186, via Índia. Altímetro 1014, os dados de partida? TOB 37, 3 horas e 10 de autonomia, alternando com fins. Charlie Fox 37, 310, boa viagem, 5345. 345, graças. Azul 4298, após sair da Embraer da Trip, ingresso à esquerda, Juliette, portão 8. Ok, após a saída da aeronave da Trip, segue pátio, portão 8. O Passaredo 2223, após o estacionamento do Embraer da Azul no portão número 8, a sua cauda está ali puxada na remota 14, chame táxi. Gente, após o azul, vai chamar para o táxi 2023. Gente, após o azul, que o trip já liberou, vai ingressar o azul e a cauda no 8. Gente, após o azul. O Índio November Alpha para 4? Pode ingressar na parte, se cordonê? Só um instantinho, vai passar um Embraer da trip na sequência até o 4. Ok, atrás do Embraer vai até o 4 já. O azul 37 WebJet à sua esquerda vai ingressar no pátio portão 4. Na sequência está livre então o azul, ok? 98 solo. Na escuta. 37 WebJet vai ingressar aí à sua esquerda no portão 4. Não vai interferir muito no seu táxi, não. Na sequência está livre até o 8. Ok. Vai dar passagem para o WebJet então. 4298. O Índia November Alpha. Pronto para 4? Voo local, Salvador, Salvador, afasta no corredor forte, decola pista 17, curva à esquerda, cruzamento aeródromo na frequência da torre 186, afasta no forte 20 milhas com controle 11935, acione o transponder 0171, Papá Romeu, Índia, November Alpha. Né, 6211, decolado aos 42, chame o controle 1935. 1935, bom dia. Boa. Meia, dá presente, altímetro 1014, bom voo, Índio November Alpha. 5, ponto espera 10, pronto. Bom dia, trip 5345, alinhar e manter a 1-0. Alinha e manter 1-0, 5345, trip. O Mike Delta, tráfego já avistado, cheque trem, está livre o pouso na 1-7. O vento é 1-40 graus, 8 nós. Machado checado livre na 1-7, Mike Delta. O Vitor Mike Quebec acione chame táxi. Chamei no ponto, corrigindo. Temos um Sikorsky pra ingressar agora no pátio 4. Aguarde só um minutinho pra iniciar o táxi. O Vitor Mike Quebec, pra informação, a transmissão tá praticamente ininteligível. E eu queria te checar que o rádio tá com um chiado de fundo muito forte. Firma, agora melhorou um pouco. Aguarde pra iniciar o táxi. 1-0 com curva pela direita. Controle 119.35, tô em 118.6. Transponder 5101. Copo Gol 923, copiou então, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via o Upper Whisky 50. A saída é da El, Leda, aí pós Leda Vop Dev. O transponder é 5101, decola da pista 01 com primeira curva à direita. Transponder, controle 119.35, estou em 118.6, gol 1923. Planejamento correto, 1923, chame para pushback. Chama quando pronto para pushback, funcionamento 1923. Trip 5345, decolado aos 44, chame o controle, 1935, Goiás. 11935, muito grato, até a próxima. É. O Vitor Mike Quebec, observe o Sikorsky, que está pousando agora na 1-7. Após o helicóptero ingressar no pátio 4, inicie o táxi e chame no ponto de espera da 1-7. Pós 2000, Leda, Bidev, 5345, gato. No solo aos 45, libera a direita, táxi autorizado, parte 4. Leda, Bidev, capitão. Ok, grato, Leda, Bidev, 5345. 5, está pronto para cópia. Prossiga. No 435, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240. Pista 10, saída da El Leda, após Leda Ilhéus, com curva pela direita. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5113. 0 para Ilhéus, 240, decola da 10, da El Leda. Direita após 119.35, 18.6, 2.513. Está pronto para pushback, acionamento gol 1-8, 1-4-3-5. No 435, aguarde para puxar acionamento. Aguarda o gol no 435. Salvador, bom dia, está 3.663. Solo gol 1923 para pushback, acionamento portão 6. Gol 1923, aguarde para chegar aqui essa semana. Aguarde, gol 923. Salvador, tá 3663. Tá 3663, já temos aprovado Guarulhos, nível 340. Prossiga, senhor. Tá 3663, número 2 para cópia, aguarde. Aguardando. Passarei do 2223 para o táxi com 48 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 20. Passaria do 2223? Passaria do 2223, copiado, autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118.6, ok? Tati 1, NH 1014. Tati 1, Índia, lá vai chamar 286-2223, bom dia, obrigado. Gol 1435, após passagem do passaredo, a sua cauda, autorizado pushback acionamento. Gente, após o passaredo, está autorizado o pushback acionamento, gol 1435. Alfa, calibre o táxi até o ponto de espera da 17, o Índia 90 Alfa. Tomar Quebec autorizado a decolagem da 17, o vento é 140 graus, etelagem. 0 graus, 89, autorizado a linha decolada 17. Paulo Salvador, Rastané 6312. Gol 1923, após correção, tá livre pro pushback acionamento, chame para o táxi. Confira que foi autorizado o pushback acionamento do gol 1923? 1923, afirmo, chame para o táxi, autorizado o pushback. Chame para o táxi, 1923, autorizado o pushback acionamento. Paulo Salvador, Rochané 6312, centro da informação Índia, 370 por Recife. 6312, já teremos aprovado para Recife, nível 350. Copia 350. Ciente número 3 para cópia, Oxanã 6312. 2. 0 graus, 8 nós. A linha decola, 2223. Vitor, Mike Quebec, decolado aos 48, controle 1935. Certo, controle 1935, Vitor, Mike Quebec, até logo. Certo. 612, câmbio. Vai reduzir, vai checar, vai chamar a torre. Obrigado, bom serviço. Boa. Controle Salvador, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, este é o controle Salvador. Meu cordial. Cordial, bom dia. O Vitor Mike Quebec, Salvador para Cairo Lourenço. Autoriza da presente voar direto, de preferência 2500. Caso negativo, prossegue a mil pés. Positivo. Está solicitado e autorizado. 7, subindo para 2.500, proa de Cairo. Reportará atingindo o Vitor Mike Quebec. Time of your flight plan. The block time is 5.9 minutes. Block time is 1 hour 25 minutes. The flight time is 5.9 minutes. 5.9 on this hour. Sorry, you want to know the pushback time? No, the time to departure from your flight plan. Decola 251, chame o controle agora 1935, tenha uma boa viagem. Chamar o controle 1935, 2223, obrigada, bom dia. Bom dia. Oxanã 6319, tá livre o pouso 90, vento é 150 graus, 8 nós. Livre pouso, Oxanã. Rodar. Cordial, obrigada. Ilha, o nível de voo 320, via posição Nizza. Decola a pista no zero, a curva esquerda com perfil subida Momo, Albo e após Albo Nizza. Controle 11935, torre 186, acione 5112, 6225. Rodando Brasília 320 via rota do plano Nizza. Decola 10, curva esquerda, perfil Momo, Albo, Nizza. 1935 controle, 196 torre, 186 torre e 5192. Icono 2, correto, portão 01, chame pronto, roxa. Sente, tá pronto, pushback saneamento. Portão 1. Sim. Gente, portão 01, no passarão 2, tráfego a caldo, 737 Gol. Após o segundo será autorizado, só instante, por gentileza. Sim, obrigado. Solo Gol 923 para o táxi, estamos com 137 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 74 horas Galeão, táxi ser autorizado à esquerda, via Pátio, última direita, Índia. Ponto espera, 10, torre 186, altinho para o 1014, boa viagem, Gol 923. Autorizado táxi via Pátio, Índia e ponto espera da pista 10, torre 186, Gol 1923, boa. Para o táxi, Gol 1435, está com 55 a bordo, 232, alternada Caju. 55, 1232, Caju no alternado. Siga o tráfego companhia sente, número 2 no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 6, via Índia, altímetro 1014, boa viagem, Gol no 435. Segue o tráfego no ponto de espera, 1386, via Índia, Gol no 435. Solo 53, liberando a direita, chame o solo de Salvador, 1219, bom dia. Liberando, 219, grato. Chame a 625, primeiro Gol já passou na retaguarda, após o segundo, autorizado pushback, acionamento, portão 01, no chame táxi. Após o segundo, autorizado push, acionamento, chama táxi, 625. Salvador, muito boa. O Xanem 6311 livrou na sua escuta. Xanem 6311, bom dia, táxi autorizado. Alfa Juliette, o pátio 1, portão 612, autorizado o táxi. Alfa Juliette, pátio para o portão 612, é o Xanem. Wind 9B Alfa, está autorizado a alinhar e manter a 17. Reporte pronto para decolagem. Chame pro táxi 6225. TAN 3663, está pronto para cópia. Prossiga. TAN 3663, autorizado Salvador Guarulhos, no nível 340, via UPWISC 50, pista 10, saída da EL, Leda após Leda BDF, com curva pela direita. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5103. Autorizado Guarulhos 340, Upper East 50 até Ozaba, decola da 10, curva direita, Dael Leda, Leda e 10. Controle 1935, torre 18, meia dúzia, transponder 5103-3663. Correto, cotejamento 3663, chame para pushback acionamento. Chamará, 3663. Oxanem 6312, está pronto para a cópia? 6312, prossiga. Oxanem 6312, autorizado Salvador Recife, nível 350, via UPWISC 58, pista 10, com curva pela esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 60, transponder 5117. Oxanamento 3663. Bidev. Autorizado para 2000 direita, Leda Bidev, Gol 923. Aracaju, transponder 5117, controle 1935.